3205, copia. 3205. Tá, 3205, pesar para Guarulhos, nível de voo 340. Decola da 10, primeiro curva à direita, saída da El, Leda, Ildes, onde interceptará UPS do Lu 44. Apoio já autorizado conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62. Adicione 5540, TAM 3805. 3805 da TAM, autorizado Guarulhos, 340. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Ildes, UPS do Lu 44. 119-35 controle, 19-6 torre, 5540 o transponder. TAM 3205, atendimento correto, após quando para o pushback e acionamento. Separei. Para o táxi, o FJ 6723 com 163 a bordo, autonomia de 430, alterna Recife. Confirme Recife 163 a bordo? Afirmativo. 480 de cima, 10 para 5, meu, confirme. Para 5 mil. É. O 600 estabilizou aqui, 110. Torre 118-6. 862. 86-100-6723. Controlador, boa tarde, 3193, tipo da Zé Papá, Costa Costa. Crua desce para 2000, autorizado ILS, 6320. Left 250 and heading down 2000, we're clear for last approach to S320. Ajuste no 010, guarde para a cópia. Decola seu lugar, controle 1-9-35. Chamar o controle 119-35, gol 806. Decola 010, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto bridge, onde interceptará a UPS do Luna 0. Após utilizado conforme a rota apresentada no plano. Controle perene 1-1-9-35. Torre 1-1-9-62, ajuste 5-5-6, TAM 3193. Pouca vigilância, 8-0-6. 2-3-0, não aceita pouco, gol 8-0-6. Podia coordenar o nível 300 para o TAM 3193, nós temos possibilidade de acessão 380 devido a problema técnico. Sente, aguarde, TAM 3193, corteja autorização, aguardando mudança de nível. Afirmativa, a princípio 380 autorizado Galeão, da EAU LEDA, PIN, intercepta antes do Google 10, código transponder 5516, controle 3935. Sente, contingimento correto, aguarde para a coordenação do nível, TAM 3193. 3193. Não, ali mantém piso no zero. Após a passagem da nave na curta final, ali mantém na 1-0, gol na 7-5-4. TAM 3193, nível de voo 300 autorizado, reporte quanto para pushback e acionamento. 300 autorizado, contará pronto, 3193. Já visual com campo. Solo Salvador, boa tarde, é o Olympus 00. Olympus 00, aguarde cópia Brasil. Autoriza acionamento, enquanto aguarda a cópia. O continente. Acionará, Olympus 00. E agora? 786, ainda no numeral. 6315, pode voador agora? 6315 vai curvar à direita na Pro 190, limite localizador. Desce para 2010. 2010, localizador. 2010. Cintura da Varga, Lima tem. E aí, padrão, lá do Varga, Lima tem. Dois Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, tá atingindo a vertical da rotatória, visual pro campo. Índia, November Alpha, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira do 7, November Alpha. Reporta final 2 milhas, 1 no 7, Índia, November Alpha. Alfa Vitor Juliette, autorizada a decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 1 no 0 nosso. Rota 3660. 3660, prossiga. Quem acabou de pousar aqui, qual a provável saída para Ilhéus, senhor? Rota 3661 para Ilhéus? Afirmo. Mais um minutinho para a sua cópia. Não, só participando aqui, eu pego depois. Dael. Obrigado. 35, Golno 754. Índia November Alpha, autorizado pouso, pista no 7, vento no 30 graus, 09, November Alpha. 7, Índia November Alpha, autorizado pouso. Zero saída PUCA, vigilância. 390 PUCA, Golno 754. 9.35. Transfero agora para o controle 119.35, Alpha, Vitor Juliette. Objeto 6723, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus e no 2 nós. Nível de decolagem, 6723. E... 806, controle? Ah, escuto, 806. 806, curva agora esquerda por 30030. Ali o tráfego que está agora à sua frente, 12 horas, 10 milhas, um 2090 King Air. Curva agora esquerda na proa 30, assim que possível será autorizado direto na caixa. Assente, voando 030, ciente do tráfego à frente, guardando, vá direto na Caju, 80. Responde 10935 ao controle, Oscar McTangua. Fala da nossa teste, ingressando com o corredor, Axé, 1 no meu pé. Meu pé, você porta no Fala da Bar. Porta lá no Fala da Bar, Alfa Vida de Neve. Mike, X-Ray. Chama agora o centro de assistência, 2685, alternando 133, decimal 65, Golf, Mike, X-Ray. 2685, 3365, Golf, Mike, X-Ray. Clima? Clima ativo, chama tu agora para acionamento táxi, 108.6, bom voo. Clima 9, decimal 35. 10935. Salão. Salão. Controle, objeto 6723. Web 6723330, saída MOMO, transição frote, vigilância. 6330, frote. MOMO, por aqui. Other caller, good afternoon, Oceania 6320, establish on last 10. We are 2 miles to the outer marker. Shanana, 6320, clear to land, Hanoi 10, Indy 120, Rears 10, Nacho, Jim Sari 1010. Clear land, 10, Shanana 6320. 5 e 133, confirme 5? 13365. 13365, vai chamar 1806. Solo Salvador, gol no 924 para Maceió 350 para a cópia. Seria o gol 924 Maceió 350, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol 924. Gol 924 Maceió autorizado, 350 ao nível, ou por isso que 58 a rota até Orágua, após Orágua direto. Decola no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída PUCA, transição Caju, 5551 no transponder, 10935 ao controle, gol 924. Autorizado 350, Peruíbe 58, horário de depois direto, Maceió. Decola da 10 com curva à esquerda, Puca Caju. Transponder 5551, controle 11935, ou no 924. Correto, 01 no portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Reportará. Localizador, minha 3 anos. Minha 3 anos 5. Chama agora a torre 118-62, autorizado LS. 118-62, autorizado LS. Onde tem? Salvador, boa tarde, Golo 394. Autoriza pra ti? Sim. É, autoriza pra ti? Decolou agora, mantém o perfil da saída Momo. Objeto 6723. Gente, mantém o perfil. Comandor, Oxenar 61 no 41, Palosca. Pelo 41, autorizado chegada a Bonfi, desce via chegada para 2000 pés, ajuste 1010. 1-0, 1-0. Via para 2010, é possível liberar as velocidades? Vou manter o previsto na carta. Ok, sem problema. Gol no 394. Correto, após quando pronto, pressionamento push, gol no 394. Botará 394. Solta 3193, está pronto para o ataque, está com 3 horas e 50 de autonomia, alternando com fins. 132 a bordo. Afirmativo, TAN 3193, táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera quando pronto, chama a torre 186-1010, no altímetro no 010. Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 186, muito boa tarde, bom trabalho. M00, Natal, formação com Féria Atis, ciente, 370, pronto para cópia. O no 600 Salvador Natal 370 é o nível autorizado, rota Upezulu 10. Decolagem 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Zipar. 5553 no transponder, 10935 é o controle, gol no 600. Reporte quando pronto, pressionamento push, gol no 600. Solo TAN 3805, portão 11, push acionar. Oxenar 6315, estando autorizado pouso, venta de 120 com 10, e o ajuste 1010. Recebe pouso, 6315. 1754. Vai Alf Hutchor, before, hood position before taxi Juliet. Oxenar 6320. Ok, vai Alpha Short of Juliet, Oxenar 6320. O controle de Salvador, boa tarde. Não espere quando o mar em descida. Agora 180. Descida, sem tapapá. O Salvador, Olympus 00. Acionado, pronto para o táxi e cópia. Olimpo 00, Salvador, Brasília, autorizado nível 240. A rota é Whisky 42 até Lapa, onde intercepta o Whisky 10. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, transição VATAP. 5542 é o transponder, Olimpo 00. 00, autorizado com ponto solicitado, Salvador, Brasília, nível 240. Pela Whisky 42 até Lapa e após Whisky 10 até o destino. Decola da 10 com curva esquerda. Momo VATAP 5542 é o transponder. Olimpo 00. Correto, pátio militar, confirma o POB. 1-1 a bordo. 1-1 a bordo para o táxi, chama a torre 1086, Olimpo 00. 00, chama agora a torre para o táxi. Será o localizador. 6210. Então, vai manter a proa 055, Oxenar 6210. Confirma o limite da proa? Localizador. Perfeito. Webjet 6723, chama agora Recife no 2685, alterna 13365. 2085, alterna? 13365. Obrigado. 3193, está no ponto de espera, pronto. 3193, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, 10, pronto, 3193. Oscar Mike Tango, autorizado a decolar, pista 17, corrigindo, vento 120 graus, 109, Mike Tango. Estimativo 6315, livrou, chamou a táxi via Alfa, reporte por gentileza, antes da táxi Juliette. Vive táxi Alfa, antes da Juliette, iremos reportar o Chanel 6315. Você saberia conferir o box? Poderia conferir o? O box, qual seria o box previsto? Previsto é o 06. Ok, obrigado. Rota 3, obrigado, Oscar Mike Tango, bom dia. Flash 19, 35, por favor. 35, obrigado. Ok, a gente já está passando à esquerda. Aqui é autorizado, desvios, 6141. Pro Salvador, Papa Tango, Oscar Mike Tango, bom dia. Bom dia, Oscar Mike Tango, prossiga. Com curva à direita, saída Arbor. Mantenha a saída Argoa, acione 5521, ainda não recebo no meu radar o Oscar Mike Tango. 5521, Oscar Mike Tango. Fiquei recebendo agora, mantenha a saída Argoa. Sente, Mike Tango. Salvador, agora na 3661, 140 para Ilhéus. Tan 3661-140, Ilhéus, aguarde. Oi, Juliette 6315. Ingresso Juliette 62 ao portão. Juliette 62 ao portão, agilizando para o TAN. Tan 3661 pronto para cópia. Siga pronto. Tan 3661 Salvador Ilhéus, autorizado nível 140, decolagem da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leida, após Leida, voa direto Ilhéus. 5556 no transponda, 10935 ao controle, Tan 3661. 93, sobe 300, saída Del. 300, possibilidade de barra para o Itael? Del, com curva direita, após a El, Leda. 5560 é o transponder, 1935 é o controle, 3661. Curva direita, após decolar da pista. Confirme o transponder? 5556. Correto, após quando pronto, pressionamento push, da 3661. Reportar a 3661. Até o 50, 35595, 050. 050, 6210, pode vir, pode reassumir, pelo 78. Estimativo TAN 3805, tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera, chama 2186. Quando pronto, altímetro no 010. Vai ficar só atento ao aeroporto da Avianca, parqueando no 06. Gente, iniciando via Pátio Índia, de 186.0. Bom trabalho. Em zona por 190. Pro 190-6261-41. Salvador, muito boa tarde, é o 5626, cliente da Papá. Boa 5626, sou o vetor. Vai covar à esquerda na proa 240. Limite dessa proa será magnética 180 de Simbra, o 5626. 240, magnética 180 de Simbra, 5626. Desce para 4 mil pés com ajuste 10-10, 5626. Desce para 4 mil, ajuste 10-10, 5626. Salvador, o gol no 924, está no polo position, para prospeccionamento. Tango, quando o solicitado vai direto ao fita? Ciente, mantém a saída. Mantendo a saída, aguardando o prog fita, acho que é mais. Coordenação equipe de solo, vai passar um Airbus ATAN à sua cauda, após o mesmo estar tá livre, se puxar o acionamento no 01. Ok, vai coordenar, no 924. Mike Tango. Ok, Mike Tango, o nível autorizado foi 280, Marcelo. Afirmativo, solicitado 280, tá livre? Tá livre, 280. Exato, 280, obrigado. Pelo Tango Romeu via corredores, repórter ingressando no Interlagos. Pode interceptar o localizador nessa proa? É, 6141? 6141, aguarda a proa final para interceptar o LS, 6141. Ok, vamos manter a proa e possivelmente estamos iminentes a passar o localizador. Afirmativo, o 6141 vai curvar à esquerda na proa 140, autorizado LS, reporte Flávio. Esquerda 140, autorizado e LS. Confirme se tem a notificação do retorno para Salvador, confirme. Reporte para o do solo para prosseguir. Agora com o controle 1935, obrigado, até a volta, Olímpio 00. Até mais. Recepção ao curso do localizador. O 6210 vai curvar à direita na Pro 80, 080, autorizado LS. Desce para 2000, 1010. 080, descendo para 2000, autorizado, interceptar o Ocean 6210. Solo, comandante, quem é a Serra? Reporte na final para pouso, pista no 7. Porta no final para pouso, na 17, o comandante, quem é a Serra? Fechou. Só confirmando a sua no código 0142. 0142, acionado. Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta E, quando intercepta a Up Zulu no meio da rota. 5574 no transponder e o controle de 109.35, o gol no 333. Parada, 3805. Depois voa direto Brise para interceptar o Pesolu no meia. Acionando 5574 no transponder e o controle 1935, gol no 333. Correto, 03 é o portão, reporte quando pronto para acionamento push, gol no 333. Câmara pronto, gol no 333. Como temos helicóptero aproximando para a cabeceira 17, sem interferir com este de aproximação da 1-0. 761 no patrono. Na final da 1-7, autorizaria direto para o 4? Yankee Serra Serra, fique atento a tráfego na final da pista 1-0, após o pousamento, prossegue para o pátio. Não, já avistado, pode prosseguir para o pátio, é pode solo controlado, atento ao tráfego. Aceita o tráfego, é portada do solo controlado, Pax 4, passa via Chester. Passarei 2262, Salvador Conquista, Vitória da Conquista, 200 ao nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Arpó, após direto Vitória da Conquista. 5565 no transponder, 10935 é o controle, passarei 2262. Quiciente para a Conquista, 200, curva direita após saída Arpó, após direto, transponder 5565 e o controle 10935. Passarelo 2262. Correto, 43, e após fundo pronto, pressionamento push, passarelo. Passarelo. Pista livre, tem autorizado o pouso. Tá, lembra o pouso, Oxené. Solo Salvador, gol. 1924 para o táxi, 174 a bordo, 2h14 de autonomia, alterna Salvador. Cêntigo 924, via Indy, no ponto espera chama 2186, altímetro 1010, bom voo. Ok, Índia, via Índia, ponto espera 186, gol 1924. Pode dar, é possível? Sobe 340, mantenha a saída dela. A saída para o 340. Channel 6210, passou Duna, a estabilizar 118.62. 86.6210. Salvador, trip 5626, livrou o 160 para o 40. Ciente, trip 5626. 41 da Oceané, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Tem autorizado pouso visto no zero, vento 130 graus, 10 nós, ajuste 1010. Livre pouso, pistão 0, 1010, ajuste, Ocean 6210. Recebendo agora aqui no Tango Romeu. Salvador, gol no 924, ponto espera da 1-0, pronto. O 924 mantém o ponto espera aguarde para o decolagem. Na sua escuta. Negativo, mantém os corredores, Romeu. M1 141, táxi via Juliette, posição remota no pátio 1. Prevista é o 1-3, quando lá tem sinalizador. Táxi via Juliette para remota 1-3, 1-4-1. 4 decola 5 autorizado.